solteiro, eu tô por conta da felicidade que essa filha de uma mãe roubou de mim e deu pra outro. Manda mais uma gelada na minha conta. E hoje eu tô solteiro, eu tô por conta. E daqui a pouco eu tô pronto pra outra. Perfil FM. Passos da Eletrolé. Lojas Eletrolé, tem o melhor preço. Lojas Eletrolé. Aproveite os descontos incríveis das promoções especiais das lojas Eletroléo. Tudo para tornar o seu lar ainda mais acolhedor. Vá a uma das lojas Eletroléo. Ofertas exclusivas, parcelamento facilitado, entrega e montagem grátis em nossa abrangência. Venha conferir e economize. Eletroléo, lojas Eletroléo, tem o melhor preço. Em Leandro Construções eu comprei tudo para minha obra. Comprei e economizei. Comprei, economizei. Leandro Construções, eu sindico a vocês. Participe do nosso sorteio e concorra a prêmios incríveis nas lojas Leandro Construções. Uma Bob 110 2024, uma TV de 32 polegadas, uma caixa de som JBL e Bombox e uma churrasqueira pré-moldada. Estão esperando por você. Sorteio em dezembro nas lojas Leandro Construções. Para participar, entre em contato com Leandro Construções pelos números 87999562670 ou 99810-4412. Não perca essa chance. Leandro Construções, eu sindico a você. Ei você, já comprou seu medicamento ou seu cosmético na drogaria Poupe Já? Ainda não? Não perca tempo, corre e aproveita os menores preços em seu medicamento contínuo. Tratamentos para diabetes, colesterol, hipertensão e tratamentos controlados. Aqui você tem desconto de até 95% e ainda anticoncepcionais com descontos imperdíveis. Compare e comprove, a drogaria mais barata da cidade é a drogaria Poupe Já, a rede de farmácia do seu jeito. Tá precisando renovar seu guarda-roupa, mas não sabe por onde começar? Aqui na Top Veste você encontra todas as peças essenciais que te levam do trabalho para a balada, do passeio em família ao encontro romântico. Top Veste, não fique mais correndo atrás de ofertas, você não precisa mais. A Top Veste tem os looks mais incríveis com os melhores preços. Versatilidade, qualidade e preço baixo, você já sabe. É na Top Veste. Ganhe 5% de desconto nas suas compras à vista ou divida em até 3 vezes no seu cartão. Vem pra melhor, vem para a Top Veste. Loja 1, Rua Cavalcante Nozinho, 190, Tacaratu. E loja 2, Avenida Agamenon Magalhães, no centro de Inajá. Bota fora de pisos e porcelanatos. É na Pise Bem Revestimentos. Ofertas imperdíveis para presentear sua mãe, o que ela merece. Na Pise Bem, você encontra pisos a partir de R$23,90. E uma grande variedade de revestimentos, louças sanitárias e tintas para presentear sua mãe. E as surpresas não param por aí. A cada compra, você ganha brindes especiais para deixar o presente ainda mais inesquecível. Aproveite nossas ofertas hoje mesmo. Siga a gente na nossa rede social, @PiseBemPernambuco, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, 87996424177. Pise Bem Revestimentos, Petrolândia, Caraibeiras e Inajá. Sempre presente na realização dos seus sonhos. Condições especiais para construir ou reformar, você encontra na Paulinelli Construções, a número 1 em preço baixo. Só na Paulinelli Construções você encontra tudo o que você procura para a sua obra, do piso ao teto, da base ao acabamento. Não feche negócio sem antes dar uma passadinha na Paulinelli Construções. Traga seu orçamento. Aqui é fácil fazer negócio. Rua Amélia de Sá, número 68, Centro Caraibeiras. Já faz parte da família. Comunicado à Sociedade Itacaratuense e Região. O Instituto Galego Teixeira, entidade filantrópica, disponibiliza na área da saúde os seguintes profissionais: médicos em clínica geral, psiquiatra, ginecologista, obstetra, médico do trabalho, ultrassonografista, enfermeiros em prevenções e curativos, dentre outros, técnicos em enfermagem, biomédica, auriculoterapeuta, podólogas, massoterapeutas, endocrinologista, pediatra. Agende sua consulta e contribua para o desenvolvimento de vários projetos em prol dos menos favorecidos. Faça a sua parte enquanto cidadão tacaratuense, valorizando o que vem trazer benefícios para todos. Perfil FM. Não sai do seu rádio. Perfil FM. A rádio que não sai do seu rádio. 10:36. Essa é pra você que quer sentar. Essa é pra chegar metendo louco no bailão. Se divertir e balançar pra estourar o grave do paredão. Quando a sua bunda escutar esse beat tocar, ela bate no chão, bate, bate, bate. Quando a sua bunda escutar esse beat tocar, ela bate no chão, ela embrasa, ela quica no grau, ela fica. Bota o grave pra tremer. Vai, bota, bota, bota o grave pra tremer. Ela embrasa, ela quica no grau, ela fica. Bota, bota, bota, bota o grave pra tremer. Vai, bota, bota, bota o grave pra tremer. Vê só o sol vindo. entrar, deixa, deixa, deixa a gente brilhar. Vê só o sol vindo, vê meu bem, que dia lindo, amanhã sempre vai chegar. Liga, se liga. 10h41. Uma noite daquelas, a gente estressado resolveu brigar. Não foi minha culpa, não foi culpa sua. A gente agiu sem pensar. Eu saí de casa calado pra não piorar, pra não explodir. Nem passei do quarteirão, a saudade bateu. Eu lembrei que esqueci. Semana passada a gente voltou porque eu esqueci a carteira. 3 dias atrás foi porque eu esqueci minhas chaves lá na prateleira. Meu boné, meu relógio, a camisa do negro, o carregador do celular. Não tem mais desculpa, serei minha lista. E agora o que eu vou buscar? Eu vou buscar o que eu não esqueci. Se eu conheço, ela sabe que eu vou voltar. Vai perguntar o que esqueci dessa vez. Tô aqui pra pôr fim nessa briga. Eu vou buscar o que eu não esqueci. Se eu conheço, ela sabe que eu vou voltar. Vai perguntar o que esqueci dessa vez. Tô aqui pra poupir nessa briga. Eu vim buscar a minha vida. Daquelas, a gente estressado resolveu brigar. Não foi minha culpa, não foi culpa sua. A gente agiu sem pensar. Eu saí de casa calado pra não piorar, pra não explodir. Nem passei do quarteirão, a saudade bateu. Eu lembrei que esqueci. Semana passada a gente voltou porque eu esqueci a carteira. 3 dias atrás foi porque eu esqueci minhas chaves lá na prateleira. Meu boné, meu relógio, a camisa do meio, o carregador do celular. Não tem mais desculpa, zerei minha lista. E agora o que eu vou buscar? Eu vou buscar o que eu não esqueci. Se conhece, ela sabe que eu vou voltar. Vai perguntar o que esqueci dessa vez. Tô aqui pra pôr fim nessa briga. Eu vou buscar o que eu não esqueci. Se conhece, vai perguntar o que esqueci dessa vez. Tô aqui pra poupir nessa briga. Eu vim buscar a minha vida. Mas uma noite daquelas, a gente estressado resolveu brigar. Você não me ouve. Falo e você não entende. Digo e você não aprende. Mas o amor não é nada, não é nada. A cidade chora, a rua, um pranto preto de asfalto, linha leve, fina faca, que corta a quadra em pedaços, que dão no meu coração, posto em sossego em teus braços. Vou morrer sem saber disso. Meu amor, o que é isso? Meu amor, eu não sei, não. Posto sol, chego e te abraço. Sorriso solto de nuvens. Já não sei o que é que eu faço.

aparelho. O celular 1, eu era o amor da sua vida. O celular 2, nem meu contato cê tinha. Tô chorando aqui, molhando a tela inteira. 64 gigas de safadeza. O celular 1, eu era o amor da sua vida. Como é que é? Chorando aqui, molhando a tela inteira. 64 gigas de safadeza. Agora é bebê pra tirar o que você pôs na minha cabeça. Agora é bebê pra tirar o que você pôs na minha cabeça. Don't let the light go out. Don't let the light go out. você está na ZYW566, canal 285, Rádio Perfil, 104,9 FM estéreo, emissora Radicom, no Instituto Cultural Carlos Alberto Lisboa Torres, de Promoção Social, em Tacaratu, Pernambuco. Rádio Perfil FM, a rádio que toca o seu coração. Perfil FM. Ei, em Leandro Construções eu comprei tudo para minha obra, comprei e economizei, comprei, economizei. Leandro Construções, eu sindico a vocês. Participe do nosso sorteio e concorra a prêmios incríveis nas lojas Leandro Construções. Uma Bob 110 2024, uma TV de 32 polegadas, uma caixa de som JBL e Bombox e uma churrasqueira pré-moldada. Estão esperando por você. Sorteio em dezembro nas lojas Leandro Construções. Para participar, entre em contato com Leandro Construções pelos números 87999562670 ou 99810-4412. Não perca essa chance. Leandro Construções, eu sindico a você. A Atel Telecom traz uma super novidade para você, o Wi-Fi Plus. O Wi-Fi Plus permite que você tenha uma internet ultra veloz e disponível em todos os cantos da sua casa ou empresa. Com o Wi-Fi Plus, a sua conexão não tem limite nem interferência. Contrate agora mesmo. Fale com a Atel Telecom e descubra todas as vantagens de contratar o Wi-Fi Plus. Entre em contato pelo Instagram, Facebook ou fale pelo 0800-000-0089. Atel Telecom, investindo sempre na melhor conexão. Você já imaginou ter um mundo de aventuras nas suas mãos? Através da leitura isso é possível. Ler aumenta a criatividade, desenvolve conhecimentos e aguça o senso crítico. Sabia que quem lê regularmente previne até doenças degenerativas? O ideal é que se estimule o hábito de ler desde criança. Mas nunca é tarde para começar. Faça dos livros seus amigos. Semana das Mães DH Farma. Sua farmácia completa, cheia de amor, carinho, proteção, respeito e as melhores ofertas para cuidar bem da saúde, da beleza e do bem-estar da mamãe e de toda a família. Afinal, a DH Farma é inspirada em você. Feliz Dia das Mães! Em Águas Belas, Bom Conselho, Garanhuns e Petrolândia. Com amor de mãe, DH Farma, o caminho da saúde. Programa Saúde Itinerante. A Prefeitura leva atendimento médico para as comunidades rurais do nosso município. É vacina, é atendimento noturno, é exame, é palestra, é o médico indo onde o povo está e centenas de famílias sendo cuidadas. Prefeitura de Itacaratu, trabalho e desenvolvimento. Comercial Vinas, o ponto certo é aqui. Gêneros alimentícios em geral, material de limpeza, higiene, frios, bebidas e os melhores, pães e bolos caseiros todos os dias. Temos gelo de fabricação própria, varejo e para revenda. Venha nos visitar. Ficamos abertos de domingo a domingo das 7:30 ao meio-dia e das 14 horas até as 20:30. Comercial Vinas. Prazer em lhe atender. A gente faz de tudo para você entrar no clima. Venha brilhar com as coleções de outono e inverno Deleles. O melhor dos calçados, confecções e acessórios da estação. Marcas especiais e exclusivas para fazer uma conexão direta com o seu estilo. E junho está chegando, hein? E aqui na Deleles você encontra lindas botas, jaquetas, jeans, tudo para você arrasar na época mais festiva do ano. Imperdível! Acompanhe as nossas redes sociais, visite-nos e confira as melhores formas de pagamento e um crediário facilitado que você só encontra aqui. Deleles, cada vez mais a sua cara. Venha conhecer a nova clínica e laboratório Jax, em Itacaratu. Com estrutura moderna e confiável para melhor atender os nossos clientes. Oferecemos o que há de melhor para a sua saúde e bem-estar. Estamos com mais de 25 profissionais de saúde e uma excelente equipe para lhe atender. A clínica Jax funciona com licença sanitária estadual, o que garante a qualidade nos procedimentos, consultas e exames. A clínica funciona de segunda a sábado e você conta com exames laboratoriais, ultrassonografia, endoscopia, ecocardiograma, eletroencefalograma, eletrocardiograma, eletrocardiograma, espirometria e consultas médicas. Aceitamos cartões de crédito e dividimos sem juros. Somos conveniados com o cartão de desconto Alfa Saúde. Agende já os seus exames e consultas. Estamos localizados na rua Cônego Frederico 274. Entre em contato 87 3843 1106 ou 87 999 31 4556. Clínica e Laboratório Jax. Há 10 anos cuidando da sua saúde. Lojas Eletrolé. Lojas Eletrolé. Tem o melhor preço. Lojas Eletrolé. Aproveite os descontos incríveis das promoções especiais das lojas Eletroléo. Tudo para tornar o seu lar ainda mais acolhedor. Vá a uma das lojas Eletroléo. Ofertas exclusivas, parcelamento facilitado, entrega e montagem grátis em nossa abrangência. Venha conferir e economize. Eletroléo, lojas Eletroléo, tem o melhor preço. Lojas Eletroléo. Tassi Cosméticos. Na Tassi Cosméticos, perfumaria e lingerie, você encontra o mix mais completo em perfumaria e moda íntima e moda praia das melhores marcas, como Avon, Blossom, Eudora, Natura, o Boticário, Mary Kay e Romanel. Tudo em um só lugar. Tassi Cosméticos, despertando a sensualidade que existe em você. Localizado na rua Arnaldo Rodrigues de Lima, número 28. Contato pelo fone 0 operadora 99901 6229. Tassi Cosméticos. Ouça 104,9. 11,7. Oh,

maravilhoso. Não tô sabendo lidar com seu desprezo. Tem noites que eu acho que não aguento a dor. Talvez eu seja o primeiro caso raro de alguém que vai morrer de amor. Um casal, quando vira dois solteiros, tira a aliança do dedo e disputa quem vai superar primeiro. Você saiu beijando meio mundo, automaticamente eu fiquei em segundo. Se me esqueceu tão rápido, não me amava muito. Pra te esquecer gasta tempo, gasta lenço. Porque ainda tem saudade do olho escorrendo. Vai judiar, vai doer, vai ser lento. Eu queria sentir menos sentimento. Vai judiar, vai doer, vai ser lento. Preciso te esquecer, mas eu não tô querendo. Quando vira dois solteiros, tira a aliança do dedo e disputa quem vai superar primeiro. Você saiu beijando meio mundo, automaticamente eu fiquei em segundo. Se me esqueceu tão rápido, não me amava muito. Pra te esquecer gasta tempo, gasta lenço. Porque ainda tem saudade do olho escorrendo. Mas o dia vai doer, vai ser lento. Eu queria sentir menos sentimento. Mas o dia vai doer, vai ser lento. Preciso te esquecer, mas eu não tô querendo. Você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante. Tô sentindo que não é pra mim. Se resolver trocar o amor por um instante, se pra você eu sou insignificante, sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante. Tô sentindo que não é pra mim. Se resolver trocar o amor por um instante, se pra você eu sou insignificante, sou insignificante. Termina comigo. 11:23. Isso aí é CD, tá na área, seu Leandro Almeida. Ô, Jaca! Primeiro ponto, nós dois sabemos não dá certo. Estou pronto e já conto com o ponto final. Quer saber? Não sei me expressar direito, mas com o meu jeito errado eu resolvi dizer: tenha pressa, não espera. Melhor achar alguém que te faça feliz. Era isso, eu vou nessa. Sigo seu caminho, eu vou seguir o meu. É Brasil do céu! Vai! Onze e 26. Find someone who let me be me. In the middle of Precisando de serviço de borracharia? Na Borracharia Batoré, você encontra serviços de qualidade, com a tradição e a confiança que você merece. Dispomos de reparos em pneus de automóveis e motocicletas, vendas de óleos, câmara de ar e pastilhas de freio e rolamentos de motocicletas, serviços de solda simples, atendimento a domicílio e prestação de socorro imediato. Funcionamos 24 horas. Estamos localizados em Tacaratu, na Rua da Aurora, número 274, próximo ao Detran. Telefone para contato 87 99677 9693. Participe você também do sorteio de fim de ano da Borracharia Batoré. Borracharia Batoré, organização Batoré. Ei, em Leandro Construções eu comprei tudo para minha obra, comprei e economizei, comprei, economizei. Leandro Construções, eu cindi com a você. Participe do nosso sorteio e concorra a prêmios incríveis nas lojas Leandro Construções. Uma Bob 110 2024, uma TV de 32 polegadas, uma caixa de som JBL Bombox e uma churrasqueira pré-moldada. Estão esperando por você. Sorteio em dezembro nas lojas Leandro Construções. Para participar, entre em contato com Leandro Construções pelos números 87 99956 2670 ou 99810-4412. Não perca essa chance! Leandro Construções, eu sindico a você! Atenção, atenção! As ofertas para o mês das mães continuam valendo durante todo o mês de maio no Magazine Paulinelli. Móveis, eletros, telefonia, colchões, cama box, relógios e muito mais com descontos imperdíveis. Garanta já o menor preço com entrega imediata. Parcelamos as suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. Fale com os nossos consultores de vendas. Magazine Paulinelli, loja matriz em Petrolândia, filiais em Tacaratu e Caraíbeiras. Já faz parte da família. Para quem busca qualidade de vida, chegou na Drogaria Poupe Já as vitaminas VitaTabs, a linha número 1 em resultados e qualidade. VitaTabs Testo Men, para aumento de força muscular. VitaTabs Hair, para cabelos e unhas.